Marina era uma menina estudiosa e focada. Seu sonho era passar no Enem e se tornar uma estilista muito conhecida mundialmente. E por isso sempre estudou. E enfim chegou seu grande dia. Meu Deus, estou atrasada! Marina havia colocado seu despertador no horário certo, porém esqueceu do horário de verão. Marina, você esqueceu de novo do horário de verão? Sua mãe tem que te lembrar de tudo! Já estou saindo, calma! Só estou vestindo meu vestido da sorte, aquele que eu mesma fiz. Marina pegou o primeiro ônibus, rumo ao Enem. No caminho, ela foi surpreendida por uma... tempestade que deu em um grande engarrafamento, fazendo com que as horas passassem rápido. Passada uma hora, chega próximo ao local e desce correndo do ônibus, debaixo da forte chuva, e se depara com o porteiro fechando o portão. Não, não, moço, espera! Lamento, a prova já começou. Marina saiu andando na chuva, lamentando a sua chance perdida. De repente, seu telefone toca. Marina, cadê você? Perdi a prova. Mal sabia Marina que a prova havia cancelado. O grande dia. Participantes: Bruna, Carlos, Maria Emília, Marcelo e Kelly.